solteira cê tá bem melhor. Terminando só faz 20 e poucas horas, já vou dizendo, se prepare pro pior. Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Tal de porque vai dar de cara pro passado. Vai doer, vai doer, vai doer. Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando pede o amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria e vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Em nome de Riquinho Produções, ligue e contrate 799-9837-1106. Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que eu chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Daqui a pouco sua cabeça esfria e vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter, baixinho minha banda, eu quero ouvir o quê? Eu no seu lugar parece que eu chorava. E vai correr atrás daquilo que já tinha. Eu já vou ter te superado, amor. Mago Records Produções, para Wagner, Sala Novo Estilo, para Jade, seu cabeleireiro, tamo junto, minha galera daqui do Lanche Brasília, seu Leone. Bora, Rafinha na viola.